dias de aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Os crentes que aqui ficarem serão culpados por todo esse caos e serão perseguidos implacavelmente. Let's go.